Sessão das Seis. Estamos começando mais um Sessão das Seis aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Você também pode nos escutar pelo site da rádio, www.radio.ufiscar.br. Meu nome é Luiz Henrique Ferreira e estamos começando mais um Sessão das Seis aqui. Olá, eu sou a Gabriela Nogueira e você pode entrar em contato com a gente aí pelo MSN da rádio, radiofiscar@hotmail.com, pelo nosso Twitter, twitter.com/sessãodas6, a gente vai estar aqui logado para conversar com vocês ao vivo. E pode também visitar o nosso blog ao longo da semana, sessãodas6.blogspot.com, para acessar aí nossos programas antigos, baixar ou ouvir mesmo aí enquanto navega na internet. Bom, eu sou a Fer Martucci. Como vocês já devem saber, a gente está no meio do quarto Festival Contato, que está trazendo shows, oficinas, filmes, debates. Para conferir a programação do Contato, acesse o www.contato.fiscar.br. Hoje, dentro da programação do festival, acontecerá o Noitão Erótico, com a exibição de 3 filmes com a temática sexual no Cine São Carlos. Os filmes que passarão serão Fluidos, 9 Canções e Short Bus. Hoje, na Sessão das Seis, a gente vai falar sobre a trilha sonora de um desses filmes, o 9 Canções. E ao longo do programa, você vai escutar as músicas do filme e saberá um pouco mais sobre os músicos que fazem parte delas. Bom, e o 9 Canções é um filme britânico de 2004, dirigido por Michael Winterbottom. E o título refere-se às 9 músicas tocadas por 8 bandas diferentes de rock que complementam aí a história do filme. E esse filme ele foi bastante controverso aí no lançamento devido ao conteúdo sexual do filme, que incluía sequências não simuladas de relação sexual e de também sexo oral entre os dois atores aí, né? E o 9 Canções é considerado o filme popular mais sexualmente explícito até hoje, assim, né? Em grande parte porque inclui várias cenas de atos sexuais reais entre os dois atores principais. Tem uma banda que tá na um dos shows que os personagens vão nesse filme. Bom, primeiro de tudo, boa tarde, meu nome é Maurício Zatoni, locutor aqui da Sessão das Seis também. Já tava me esquecendo de me apresentar para vocês. Bom, voltando então, 9 Canções, como o pessoal disse aí, os dois personagens frequentam shows e entre eles uma apresentação aí da banda Black Rebel Motorcycle Club. Na verdade, essa é a única banda que tem 2 músicas no filme. Isso. São privilegiados, né? Então, o nome da banda e o título da banda pode ser abreviado como BRMC. BRMC, né? É uma banda aí de rock dos Estados Unidos. Eles são lá da Califórnia, São Francisco. E é composta e tem na guitarra e na voz Peter Hayes, no baixo e na voz também, o Robert Levon Bean, e na bateria Leon Safiro. Essa banda tá já nativa desde 98 e já tem 4 álbuns lançados. Então a gente vai escutar exatamente as 2 músicas deles que tocam no 9 Canções, 9 Songs, que é Whatever Happened to My Rock and Roll e Love Burns, na sequência aqui no Sessão das Seis. I get Sessão das Seis. Escutando Sessão das Seis, especial filme Nove Canções, que vai ter hoje no Noitão do Contato. E vamos continuar falando das bandas, né, que compõem a trilha sonora do filme. Agora a gente vai falar da The Bondes, que é uma banda americana de rock alternativo, que teve o primeiro álbum deles lançado em 2001. A banda, ela conta com Jason Sternstein no vocal e guitarra solo, Christian Hunt na guitarra base e Liam Banks. Em 2004, a banda lançou o álbum Pawn Shop Heart, cujo single de maior destaque foi o Come On, Come On. E uma versão mais curta dessa música é a música tema da série Rescue Me e apresentada ao vivo pela banda ao longo do filme Nove Canções, né? Então é a música que a gente vai ouvir agora. Come On, Come On também é uma faixa baixável, né, pra aumentar aí, pra expandir o jogo Rock Band, aquele jogo de videogame que tem várias músicas legais, que você finge que toca qualquer instrumento. Então a gente vai ouvir Come On, Come On com a banda The Von Bondes. Sometimes I say the stupid thing Voltamos com Sessão das Seis. E nesse bloco a gente fala de uma outra banda que tem uma das músicas como trilha do filme Nove Canções, que é a banda Elbow, que é uma banda de Britpop, que teve origem em Manchester e começou sua carreira lançando o EP The Noise Box em 1998. É, e a banda ela já teve três álbuns lançados, né? O Asleep in the Back, em 2001, Cash of Thousands, em 2004, Leaders of the Free World, em 2005. É, e as músicas de maior sucesso desses álbuns foram a Red, pro primeiro álbum, né? Fallen Angel e Fugitive Motel, no segundo álbum, Leaders... Ah, não, Cash of Thousands. No terceiro álbum, acho que não tivemos sucesso ainda, né? Em 2001, esse grupo aí foi indicado ao Mercury, que é um dos mais importantes prêmios do Reino Unido e da Irlanda, né, de música, né? Em 2002, eles concorreram ao prêmio de Artista Revelação no Brit Awards e recebeu também indicação ao Pop Awards Factory em 2006 na categoria de Melhor Performance. Então a gente escuta aí Elbow com a música Fallen Angel aqui na Sessão das Seis, trilha sonora do filme Nove Canções. Escutando Sessão das Seis aqui na Rádio Fiscar. Escute diferente. Sessão das Seis é o programa de trilhas sonoras de cinema e TV, videogame também. E a gente está aqui falando hoje do filme Nove Canções, que vai estar lá no Noitão do Contato, no Cine São Carlos, lá na Major, mais ou menos esquina com a Alexandrina, a partir das, acho que 11 ou meia-noite. A partir das 11 ou meia-noite, 11 e meia, que é. Tá. É, agora a gente acabou de escutar a música Fallen Angel do grupo Elbum, que é uma das bandas, um dos shows aí, uma das músicas que os dois personagens do Nove Canções vão durante esse filme. E uma das músicas que você vai curtir no filme, então, lá no Noitão. Agora a gente vai falar de um outro grupo outro grupo de rock alternativo que esses dois personagens frequentam, que é um show aí do Primal Scream, que é um grupo de rock alternativo. É um duo formado em 82 em Glasgow, na Escócia. E os integrantes são Bobby Gillespie, ele é um antigo baterista do The Jesus and Mary Chain, e Jim Beattie. Na verdade, ela começou como um duo e hoje em dia ela é uma banda, acho que com 6 integrantes, maior. Cresceu. Em 92, o grupo recebeu o Mercury Prize pelo álbum Screamadelica, que aí ficou conhecido como um álbum que rompeu fronteiras e mudou a cara da música pop britânica nos anos 90, ajudando a tornar aceitável o dance music e o techno para o mainstream do rock, assim, né? O rock é meio preconceituoso, a gente sabe também. Você vê aí que esse filme só escolheu bandas premiadas, né? Provavelmente é uma cena musical bastante efervescente lá em London. É. Né não? Então vamos ouvir a música Moving On Up, do Primal Scream. Hoje eu vi a música Moving On Up, do grupo Primal Scream. E a gente volta agora com o tema do filme Nove Canções, que vai estar no Cine São Carlos hoje à noite, na programação do Contato, que além do Noitão de hoje, tem na Praça Coronel Salles, no sábado, domingo e segunda-feira, vários shows, contando com a banda Vado, The Twelves, Emicida, Os Helpers. Então compareçam lá, que vai estar bem legal. Tá bem bacana mesmo. Bom, e nesse bloco a gente vai falar de uma outra banda que faz parte da trilha sonora do filme Nove Canções, que é a banda Dandy Warhols, que é um jogo de palavras com o nome do artista pop Andy Warhol. É a banda glam, cheia de referências dos anos 80, tem um vocalista performático e estiloso chamado Courtney Taylor. É uma banda que tem 10 anos aí de estrada, né, musical, e 3 discos lançados. Esse lado dos anos 80 é apenas uma das diversas facetas da banda, aí, né, que explora desde o folk e caipirão até os experimentalismos de John Pearson no Spaceman 3, passando pela pseudo-intelectualidade urbana, pelo grunge, pelo punk rock, pelo David Bowie. Uma banda com bastante referências aí. E aí a gente vai escutar a música You Were The Last High, do Dandy Warhols. Breaking their hearts and breaking

está ouvindo, escutando aqui na Rádio Fiscaro, Sessão das 6. A gente acabou de escutar a música The Danger Warhols, a banda, né? You Were The Last High, que é uma música muito legal. Então vocês podem ter ideia aí das bandas que o grupo, tipo, os dois personagens do filme Nove Canções frequentam durante o filme. Filme esse que você pode conferir lá no Noitão do Contato, lá no Cine São Carlos. Primeiro é o filme Fluidos, um filme nacional. Deixa eu ver aqui, eu tenho a do diretor Alexandre Carvalho. Depois, então, Nove Canções, como a gente está falando, é um filme inglês com várias bandas inglesas. Direção de Winterbottom. E por último, o filme Short Bus, um filme americano do já conhecido realizador independente John Cameron Mitchell. O Cine São Carlos fica lá na Major José Inácio, 2154. E parece que vai ter uma decoração bem bacana lá, então confiram, hein? Agora a gente vai falar de uma outra banda aí que os dois personagens frequentam durante o show, que você vai poder conferir lá no filme, que é o Super Furry Animals, que ela é conhecida, ela é bastante conhecida na Inglaterra por fazer um som indie pop rock. Ela é bastante elogiada, tal, faz bastante sucesso na mídia, principalmente pela música Hello Sunshine, né? Lembrando que foi uma música que teve bastante sucesso quando a gente fez o programa DOC, né, aqui no Sessão das 6, há um tempo atrás. É verdade, lembrei agora também. Essa banda, Super Furry Animals, eles também são conhecidos como SFA, que é a sigla, né? Ou como The Furries, no plural, ou Super Furries, também no plural. Apesar de ser Super Furry Animals, né? É o nome dela. Ela foi formada em 93, no país de Gales. E esse grupo aí de Britpop, ele lançou o primeiro EP deles. Então é uma banda bem recente. Em 95, então é uma banda aí com 15 anos já de carreira. 15 anos? Sim, isso, 15 anos de carreira. Então a música que a gente vai ouvir aqui agora é deles, é Slow Life, que é justamente a música que toca no filme Nove Canções. So feel the sweet air spoken upon you. Sometimes the sound of a thousand curtindo aí as músicas do filme Nove Canções, que vai ser exibido hoje no Noitão do Contato. A gente acabou de escutar uma música do Super Furry Animals, a música Slow Life. E agora a gente vai falar de outra banda que aparece no filme, né? O Franz Ferdinand, que se formou aí em Glasgow, Escócia, em 2002. E eles se inspiraram na banda Talking Heads e outras dos anos 80, sem deixar de lado a pegada e ritmos dançantes do indie rock dos anos 2000, né? Que é mais a época que eles foram lançados, né? E eles foram considerados uma das grandes revelações da cena musical no ano de 2004, tendo ganhado o prêmio Mercury. O Mercury Music Prize. É, e até as músicas do Franz, que a gente tá... Aliás, a gente escolheu um álbum do Franz pra tocar aqui enquanto a gente tá falando, por isso que essa é uma música do Franz que vocês estão escutando aqui no fundinho. Bom, o último álbum da banda foi o Tonight, Franz Ferdinand, que ele foi lançado ano passado, e ele teve a música Ulysses como single. A gente ouve agora, então, a música Jacqueline, lançada no primeiro álbum da banda, em 2004, que é a trilha do filme Nove Canções. Jacqueline was 17, four feet above a spectacle. Eyes forget the face they're peering from. When that face is, and how in the return of the gaze she can return you the face from. A gente ouviu aqui no Sessão das Seis Jacqueline, do Franz Ferdinand, também faz parte aí do filme Nove Canções. E não sei se vocês perceberam, mas a música estava bem pulando, assim, a gente tem algum problema aqui no nosso sistema da rádio e travou legal, mas acho que você já conheceu essa música, né? Vamos falar então de mais uma música do Nove Canções, a última de hoje do filme. É do Michael Nyman. Ele é um compositor minimalista, pianista e musicologista britânico. Ele estudou composição na Royal Academy of Music, em Londres. Academia Real de Música. Bom, e o Nyman também já fez muitos trabalhos, mas foram as suas trilhas sonoras em filmes que o tornaram mais conhecido, né? Ele também fez trabalhos para séries de televisão e até videogame. E entre os filmes com trilha sonora do Michael Nyman, a gente pode citar o Gattaca e o Diário de Anne Frank. E o Nove Canções, onde a gente ouviu a música Nádia, que ele a gente também, vai ouvir agora. Se eu não me engano, ele fez também a trilha do Cozinheiro, Ladrão, Mulher e Seu Amante, do Greenaway, Peter Pode Greenaway. Ser, porque ele fez uns filmes mais filmes europeus mesmo, que a gente não conhece tanto, assim. E esse é mais B, né? Uhum. Então qual que é a música, Gabi? Nádia. Michael Nyman, que é uma música instrumental do filme Nove Canções, e finalizando as músicas do Nove Canções que a gente trocou pra vocês hoje. Além desse filme, hoje também vai passar o filme Fluidos, que tem uma trilha sonora diegética, né, que são as músicas que estão dentro do contexto ficcional do filme mesmo, e por isso a gente vai tocar uma música então do outro filme, Short Bus, que também será exibido hoje à noite, que é o Night Falls on Hoboken, da banda americana de rock de Olatengo. escutando a música Night Falls on Hoboken, do Joe Latango. A música tinha 11 minutos aí, mas a gente tem. Eu tinha mais 11, né? Eu tinha total de 17. É, não daria. Vamos pra agenda agora da semana. Agenda da semana. Bom, e começando a nossa agenda, a gente vai anunciar aqui o Cinema e Psicanálise, né? Com o filme Gran Torino. Vai ser passado no dia 15 do 10, às 8 horas. Que é sexta-feira que vem, hein? Isso, na semana que vem. E no Cine Fiscar, dia 13, na quarta-feira depois do feriado, às 19 horas, tem o documentário Zumbi Somos Nós. E no Sesc, então amanhã e depois de amanhã, os dois dias 18. Aliás, amanhã tem o filme 4 meses, 3 semanas, 2 dias, às 18 horas. E no domingo você pode conferir lá o filme Romance do Vaqueiro Voador, de Manfredo Caldas. É um filme brasileiro, um longa-metragem baseado no poema homônimo de João Bosco Bezerra, às 18 horas também, domingo, lá no Sesc. E hoje, né, o Noitão Erótico, a gente já falou bastante dele aqui, só lembrando, são três filmes, né, começa às 11h30 lá no CNI São Carlos, e os filmes são Fluidos, Nove Canções e Short Bus. Vamos todos. Bom, e no Cine São Carlos, ao longo da semana, né, a gente tem três filmes em cartaz, que é Meu Malvado Favorito, que é uma animação, o filme Coincidências do Amor, com a Jennifer Aniston, e a estreia da semana, que é a Tropa de Elite 2, que tá aí, tem tudo pra voltar com o mesmo sucesso do primeiro, né? No Cine Iguatemi, a gente tem Tropa de Elite 2 também, tem o filme A Lenda dos Guardiões, e tem Comer, Rezar e Amar, que é baseado no livro do mesmo nome, com a Julia Roberts e tal. A gente vai ver uma música desse filme, Comer, Rezar e Amar, a música Better Days, com o Ed Vedder. So submerged, broken. aimless love, my angry heart, my desire. Bom, a gente acabou de ouvir a música Better Days, do Ed Vedder, que é a trilha sonora do filme que tá em cartaz lá no Guatemi, Comer, Rezar e Amar. Daqui a pouco a gente vai finalizar o programa ouvindo uma outra música desse mesmo filme, dessa mesma trilha sonora, que é do Marvin Gaye. Então daqui a pouco a gente vai ouvir. Mas antes a Fer vai falar mais um pouco do contato pra gente. Bom, a gente tá no meio da programação do Quarto Contato. Lembrando que sábado, domingo e segunda, na Praça Coronel Salles, a gente conta com vários shows, são 5 bandas por dia, além de apresentações, de outras apresentações. A gente vai ter a banda The 12, Emicida, Bomba Estéreo, Vado e muitas outras. Além da programação do Sai Pra Dançar, que em cada noite 3 casas noturnas aqui de São Carlos, em cada lugar um tipo de show, bandas, vai ter samba, várias coisas muito legais, então não percam. Você pode conferir a programação inteira no www.contato.fiscar.br. Aí a gente aqui do Sessão das 6 vai se despedindo, estamos terminando o programa. E mais você pode nos contatar aí, a gente tem o blog, sessãodas6.blogspot.com, pelo nosso Twitter, sessãodas6, pelo e-mail, sessãodas6@gmail.com. E é isso aí, a gente vai terminando o programa aqui. É, e o Sessão das 6 tem produção e pesquisa de Ana Kiel, Eduardo Barbosa, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Luiz Henrique Ferreira, Maurício Zatoni, Thiago Rigolino e Fernanda Martucci. É isso aí, galera. Da semana que vem, vamos ouvir então Got to Give It Up com Marvin Gaye. É, e tem uma boa noite erótica aí hoje. É, estão todos convidados. Vai começar bem o feriadão. Pois é, vai inspirar aí pro final de semana. Boa noite, pessoal. Seis.